A pedido do Ministério Público de Minas Gerais, a Justiça bloqueou liminarmente quase 3 milhões de reais em bens de um ex-procurador-geral de Coqueiral, no sul de Minas. Ele também acumulava o cargo de secretário municipal de saúde. Dois médicos que atuavam na cidade também tiveram os bens bloqueados. Eles são acusados de improbidade administrativa. Segundo a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Boa Esperança, comarca da qual Coqueiral faz parte, os dois médicos receberam mensalmente, entre 2013 e 2015, quantias que variavam de R$ 9 mil a R$ 16 mil dos cofres públicos sem trabalhar. A fraude teria sido acobertada pelo então procurador-geral do município, que também estava à frente da pasta de saúde. Em valores atuais, um dos médicos recebeu cerca de R$ 218 mil e o outro R$ 150 mil. Para ressarcir o erário, o Ministério Público pediu o bloqueio de R$ 601 mil de um dos médicos, de R$ 873 mil do outro e de R$ 1.400 mil do ex-procurador do município. Essa é a soma dos valores que ele teria ajudado os médicos a desviar. Na ação, o Ministério Público pede que a Justiça obrigue os acusados a ressarcir os cofres públicos de Coqueiral. Além disso, quer que os direitos políticos deles sejam suspensos por até 10 anos, que fiquem proibidos de contratar com o poder público e que percam a função pública, caso ocupem. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Thaís Dutra.